Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr, as estrelas e a luz do luar. E a noite cheia, eu só pensando em ti. Vem pra mim, está tão frio aqui. Está tão frio aqui. Te preciso. Obrigado, minha parceira Maiara Barreto! Satisfação muito grande você hoje aqui no nosso Mujuzão. Vamos deixar de papo furado, bora tocar! Eu sei que tem muita mulher solteira aí daí, ó! Assim, bora, maestro! Comanda o salão! E deixa o resto comigo! Eu não sei explicar. E não é normal me apaixonar assim. Meu coração me diz que o amor encontrei. Eu vou te falar, você não vai esquecer. Galera do Jurunas! Isso é amor. Eu não posso negar com você. Se você pensar onde você for, eu vou com você. Me tira de casa. Eu quero te amar. Randolfo! DJ do Rock! Marcas ali comigo, tá sempre, sempre. Vou te jogar na cama pra te dar o meu amor. Vou te jogar na rede pra te dar o meu calor. Te deito no chão, te dou tanta pressão. Você vai nas estrelas sentindo tanta emoção. Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Pimba, repimba, repimba, pimba, repimba. Dou o meu. Ei, neném! Te faço suar. Você me enganava. Aqui. Na, na, na, na, na, na, na, na. O diretor da Sporting Gol! Alô, Júlio! Aqui. E tudo porque eu te amava. Eu não quero mais sofrer. Tenho. E meu nome vem te esquecer. Não, não. Não, não, não, não, não, não, não, não. Se não me amou, me diz me amar. Me esqueça, não me toque mais. É sonho se encontrava em outros braços, nunca acreditava. E hoje é realidade porque pude ver. Descobri que me enganava. Não me abrace, não me peça pra esquecer. Eu recordo seu sorriso e sempre choro. Na, na, na, na, na, na. Em casa leio o livro, viro páginas de diário. Só assim é que eu consigo esquecer do amor que quase me dominava. Só agora eu consigo respirar. E se agora eu não quero ser um grosso, é que hoje eu me arrependo por chamar. me arrependo. Olha o meu DJ Toninho, tá aqui presente com a gente. Fala, Toninho, cê sabe que a moral é sempre selada. DJ Michel, vamos junto, garoto. Olha, amanhã, aliás, hoje, sabadão, tem muito rock firme aqui na cidade, mas é pra galera que quer curtir um rock desguiado no interior até 6, 7, 8 da manhã e depois rolar aquele caldo caipira. Vai, daqui a pouco vai rolar o Luau dos Cunhas, Tito Mix, Toninho, DJ Bibito considerado e o Leandro Bob, Luana Teles, é o nome da emoção, já tá tudo certo, meu amigo André. Vai todo mundo pro Luau dos Cunhas daqui a pouco. Alô, Dele! DJ Michel tá tocando só as bandidonas! Vai! Chama Daniel! Jaime Macapá da Língua G também! Na fronteira hoje, Macapá! DJ Martini considerado, vai! Viajo na batida, me dá prazer. Vem logo pros meus braços me aquecer. E se você não vem, eu vou enlouquecer. Alô, Gisele, tá ali com a gente, Gisele Cabelos. A noite está fria, sem você estou. Sozinha nesse quarto, fica eu no... Meu amigo, meia peça, alô, André! Coração, a Minhocaida, sempre representando. Venha, dance, não pare. A festa de aparelhagem não tem quem compare. Olha meu amigo David Okada aqui com a gente também na esquerda, na direita, vamos lá, David! Aí eu vou curtir esse som. Toalha de fogo, arrasa fogão. Um, dois, três, vem gordinho! Olha o nosso parceiro dele da RD Multimarca aqui com a gente também. Esse CD a gente vai ouvir na RD. Fala, meu parceiro Chula! Sabe que eu te amo, baby. Eu te quero tanto, mas sei que você não me entende. Preciso de você sim, mas se não quer, não pense. Fica sofrendo por ti, não dá, não vou sofrer. Oh, não, não vou sofrer, não. Você já perdeu. Chocolate da Rebemar. DJ Gabi, DJ Wellington, DJ Anderson. No Mega da E doida. Júlio Maia. Para, gordinho! Nunca te perdoar. Mas agora me deixa. Valeu, Michel. Valeu, garoto. Valeu pela moral, viu? Tamo junto. Lutei pra te esquecer. Esse meu DJ Toninho é Tirinês. Essa aqui tá no CD. Ele cumpriu na primeira dama. A Lobby Assis. Mas você estragou tudo. DJ Marquinhos. Jeito errado. Mas do teu amor eu quero um bis. E eu estou disposto. Alô, Luizinho! Aqui. Que é o último abo. Que tu no coração. E diz que não vai acontecer outra vez, não. Ei, maestro! Eu e você, sedenção de marcante. Bora ver! Que tu perdoas meu coração. E diz que não vai acontecer outra vez, não. Michel, comprometido hoje, a gente falou que é estilo Caribe Show, hoje aqui da Arena da Betibela, e nós estamos na área, né, mano? Daquele jeito, DJ Bairro Barreto, Michel Digital, show de teletizante, e o negócio pegou fogo. Cadê o Macapá, mano? Cadê o Macapá? E aí, Michel, pra fazer aquele CDzão que hoje, o negócio vai ser daquele jeito, e o coração, papai. Oh! Júnior Caida! Linda, Zé! O nosso blaster! DJ Marquinho! Espera aí, nós sentaremos juntos quem te amar. E o Parola? E de mão dadas vamos caminhar. Mesmo que passe toda a minha vida, eu te esperarei. que nos seus olhos ainda existe amor. Se o olhar me diz que eu voltarei, eu não te passo. Fala, meu parceiro, meio DRD, muito marcas. Inclusive hoje, a partir das 3 horas da tarde, vamos estar na nossa live do RD Multimarcas Vivido, hoje representando por lá, viu? Em seguida, vamos estar no nosso luau lá do Ramal dos Cunha. O negócio vai pegar fogo por lá do Ramal dos Cunha. Tito Mix, Toninho, Vivido e mais um DJ Leuto Pop, DJ Robson Cicatriz. Ele tá aqui, o Robson. Queria dizer, estar com você, eu tô sabendo, pra te dizer, que hoje, eu te esperarei, eu tô sabendo que hoje o compadre Marquinho, ele vai, lá na live da RD Multimarcas, meu compadre Marquinho, prepara, compadre, vai, ai, olha as nossas estressadinhas aqui na área também. Sempre DJ Michel Digital. Aqui. Bora, chefão. Pega o celular. Pega o celular. Pega o celular. E começa a filmar. Joãozinho e Maria. Tá fechado o pop. Lá chegaram. E deram bem dançou. Mariazinha ficou impressionada. Vou. Fiquei impressionada pelo show do som. E é top, aí é top. E fiquei toda arrepiada. Chama seu do carinho também, parceiro Moisés Martins, o homem do dinheiro. Ele tá aqui, Michel. Aqui. Começar a filmar, é o Pop, é o... Olha o Lázaro. Vem, Paulo Henrique. O Rodel Chaminho. Um, é MC, o Rodel Lantinho. Se vem família Pop, Pop. Vem fazer o SP. Eu sucesso! Hoje ela veio com essa bandida, meu compadre! Como é que ela tá, André? Hoje eu tô de mini saia. Tá de calça. Hoje eu tô de mini saia. Tá de calça. Eu vou pra dar trabalho. E com de o bibito. Hoje eu tô de mini saia. Ui! Hoje eu tô de mini saia. Eu vou com DJ Alisson. E com DJ Juninho. Alô, Marquinhos! O RD falou quando toca essa daqui, o dinheiro vai tudo embora, meu amigo. Ele tá aqui do meu lado. Aqui. E ele já falou, tô fechado com o Vivi, do Marquinho, o Michel, o DJ do rock. A gente vai ouvir esse CD da RD assim, ó. Onde sou o resultado do seu desprezo? E a Luaninha dos babados. Sem essa seguidora nunca vi derrar. Procurando flores, será que errei? Fala, meu parceiro Russo! Chefe Soares! Aqui! Eu não sou super-herói. Nenhum sentimento, nenhum peito esperto. Alô, GD, Bianquinha! Por amor! Vai. Não veja em mim, tenho super-homem, a prova de tudo. Se é assim, você é pra mim, a criptonita me bate e fico fraco. Parceiro dele, o nome da RD Multimarcas, chama a saída do lugar, minha amiga Luaninha Teles, minha amiga Taidá, tá chegando o aniversário dela, e ela já falou, quero aquele DJ, o nome do bairro. E já falei, deixa comigo. Ui! Sem você. E atengo. Não sei onde vou. Atengo da Piela. A solidão não me deixa nem. A mulher fez muito caqueado, hein? Baby, veja por aqui. Coisas que lembram nós dois. Baby, olhe pra trás e me pegue. Deixe e volte pelo meu coração. Mas não pense em me usar. Ui, bebê, essa convida de Demo de Morte. Alô, meu parceiro Russo, como é que tá aí, garoto? O meu príncipe encantado desapareceu. O meu príncipe encantado não era o meu. Essa baby, yeah. Baby, esqueça. Essa baby, yeah. Olha, yeah. Ei, André, o meu príncipe encantado desapareceu. O meu príncipe encantado a não popicina. Era o meu. Essa baby, alô, bebê, eu caio. Esqueça, esqueça. Aqui, yeah. Olha, yeah. Já falei pro Dene que hoje a partida 3 é nóis, é nóis! No batidão, vai no batidão, vive tudo, deixa no batidão! Olha a turma aqui na Arena Bet hoje! E sextou, papai! Parola! Segura! Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais, por favor, me deixe em paz. Pensa que pode fazer comigo, mas com as outras eu não sou tão boba. E o DJ Marquinhos. Eita, Miris, eita, Miris. Amanhã você. A mascotinha tá hoje. Aqui. Usei, te iludi, te enganei. O DJ Marquinhos tá hoje como? Eu não, eu te. Te iludi, te enganei. Do jeito que você. Eu não gostei. E do Den, do Den, do Den, essa daqui, ó. Manda 007. Domingo, tá chegando o Tomix, o bruxo aqui na Arena da Bete Bela, domingão, domingão, tem o show do bruxo, aqui na Arena da Bete Bela. O que fazer pra tirar você da minha cabeça? Sabotagem, sabotagem. Um lado diz que quer ficar com você, o outro diz esqueça. Junto com o DJ Marquinho. Eu sou sua menina. Sou um brinquedo pra você. Pergunto por que me deixou sozinha. Amor, o que fiz pra merecer? Amor, sei que sou sua menina. Não sou um brinquedo pra você. O que... Bibito! O bagulho é rock doido hoje aqui na Arena da Bete Bela. Daquele jeito aí, garoto! Um, dois, três, vai! Explode o bagulho! Vai no batidão, vai no batidão, vai. Vem cachorra, vem. Amiga, eu tô fazendo o que eu posso. O L safadão do Boju. Alô, Brasília Maia. Nós estamos juntos, viu, mano? Prepara tudo. Ai. Ei, André. Vai. Alô, Pantoja. Ele tá onde, bebido? Aqui. Ei. Jaime. E parola. A novinha não me quer, porque eu vim da roça. A novinha não me quer, porque eu vim da roça. Roça, faz o pino nela. É um LX que quero que eu tô andando pra gostosa. Roça, faz o pino nela que ela gosta. Roça, faz o pino nela que ela gosta. Prepara a novinha, vou te fazer uma proposta. Passa a mão no joelho e joga a bunda na pica. Mas com Michel é como se for. Ei, Pia, diz pra mim. Papi, eu vou fazer o S com DJ Alisson. Vamos lá, DJ Michel. O Águia vou gostar, o Águia você vai curtir os melhores sucessos. O Arrasta Povão, arrastando a multidão. Puta comida! Pega essa. E aí, Dede? Ui! Aqui. E não me ligue mais. Bora, bebê. Me deixa que a dor vai passar. O de La Paz. E o meu amor por você acabar. Foi bom. Tudo que passou. E aí, Júnior? Acabou. Mas fico DJ Marquinho. Também nós dois. Lindos, lindos. Lindos momentos. Lindos momentos. Banda Os Brothers. Não me ligue mais. Me deixa que a dor vai passar. O dia não passa, Marquinhos. Jogo sem resultado. Não sei se vou aguentar. Eu fico louco só de olhar. Esse mulherão me enche de tesão. Zero, zero, sai. Quando eu desisto, desisto. Agora tem um brinde da Kiki Bim pra mulher que dançar daqui a pouco. Aí na frente um funk. Aquele traje bacana, né? A RD Multimarca está aqui, tá no apoio. Eu não tô nem aí, pá. DJ Michel. E mais dois pacotes em nome de Sport Gol. Calma, daqui a pouco. Eu procuro as luzes que encontrei em seu olhar quando te conheci. Marquinho, isso tudo não acontece. O homem enfraquece. Jefferson Mari! Sério? Olha meu parceiro Nando! É sério. Tá aqui comigo! Alô, Baleia! Aqui, o Michel! Michel! Tirei de mim! Sempre contigo, hein? Sempre! Pra voltar, mas a não... O mestre! Quer um conselho? Procura outra! Pois eu mudei, não sou uma trouxa! Meu parceiro Baleio, Jeff Soares, falou Michel, eu vou dar um pacote. Pronto. Eu sei que tu aceita um pix. Pra não me prender, oh nana. Tem que aprender, tem que aprender. Pra não me prender, oh nana. Tem todos os dias. Todos os dias quando acordo eu te abraço. Eu adoro ouvir tua voz pela manhã. Que CD, hein, Michel? Na luz do sol aparece, né, no seu rosto reflete. Você é mais que uma linda mulher. É tudo que eu sonhei. Nunca deixar de te amar. Nunca chegando vivo, beneficente. Em prol, a sua coroa. Tamo junto, pode contar comigo, sempre. Sempre. É seu. Yeah. Ei, Demi! Bate no peito, diz pra todo mundo, como é que tu tá? Feliz, eu nunca estive tão feliz. Aqui. Quando você passou sorrindo pra mim. E aí, Léo? Eu me senti. E aí, Léo? Todas as noites eu penso em ti, querendo ter você junto a mim. Que pena. Bora, Léo, bora, Léo. Partiu, mas ainda estou. A brisa tá forte lá. A chuva cai. Eu penso em você. Gerente Fagner! Eu sinto. O homem da Refrigeração Carvalho tá ali com a gente. Obrigado, meu parceiro Rodriguinho. Alô, Rodrigo, tamo junto. Você sabe que você é parceiro. Preciso te amar. É nóis, garoto. O homem da Quitanda Avenida. Preciso te amar. Sempre, né? Sempre. Parceiro Júnior, inclusive o Júnior, esse cara eu tiro o chapéu, meu irmão. Tá comigo sempre. Bora, Gordinho. Banda Puro Desejo, DJ Léo. DJ Toninho tá junto no domingo. Eu vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, eu malhei. E aí, doutor Orlando? Aqui. Aqui. Pensou que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. Soares. Quer vir dançar? Quer vir de barco? Então de popô, não interessa, eu vou ter bicho. Chocolate! É fai, Toninho! É shopping, diz pra mim o que é que tu é? Xoxoteiro, gosto de uma xoxotinha. Eu gosto mesmo é de pegar uma xoxotinha. Seu xoxoteiro, gosto de uma xoxotinha. Eu gosto mesmo é de pegar uma xoxotinha. Então como ela treme, então como ela treme. LC Juninho faz todo mundo tremer. LC Juninho faz todo mundo tremer. Então como ela treme, então como ela treme, treme. Então como ela treme, então como ela treme. Esqueceu, né? Esqueceu de tudo, né? Pega a lancha! Ah, sou eu. Preciso ficar, porque eu voltei. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver, percebi que jamais vou te esquecer. Preciso te encontrar, não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Bora, Bibito! Você, eu sei que fui alguém, mas voltei pra te amar. Fui um tolo em te deixar, mas atende esse teu celular. Eu preciso pedir perdão e reconquistar seu amor. Eu sei que fui alguém, mas voltei. Nossa última vez foi real, eu juro que não sonhei. Tô correndo. Esse Jefferson Ares tem que tirar o chapéu, mano. Eu lembro, lembro, lembro, lembro, lembro, lembro. Tu lembra? Tu lembra, né? Gordinho, tu lembra? O Marquinho lembra! Aí o Ashley! Rafinha. Ai, que sonho toda noite com você. Rodrigo Playboy! Toda esperança de te ver. Tá todo mundo ali, né? E você me deixou. Só no mar. E eu te entreguei meu amor. Léo! Bora ver. Aqui pra te pedir perdão. Não foi minha intenção. Tipo do Xalongo. Levei sem querer. E diga se ainda quer reviver a nossa história. Reinventar o nosso amor. Como uma linda canção, a trilha de um filme de... E que CD de marcante, hein, meu irmão? Meia e sombra, bruna, poderão. E aí, Rafaela? Nosso amor. Para a mulher! Sem você. Ui! Bate no peito e diz quem é teu DJ. Michel. Noite e hora, vivo sem você. Tua menina apaixonada. Vai. Próximo domingo, dia 22, Gordinho! Pigo Beneficiente, em prol sua coroa. Aqui, aqui, aqui. O DJ do Rock. Obrigado, meu parceiro Álvaro. Alô, Baleia. Aqui, aqui. Valeu! Em cada palavra, meu coração sente saudade. Relembra o que passou. Estou sozinho, quero você comigo. Vem matar essa saudade. Eu e você. Eu e você.